Sucesso Pop Mix. Sucesso Pop Mix. Pop, Pop Mix. Boa noite a todos, o Pop Mix está no ar, programa do mês de julho, mês 7, auge do inverno brasileiro aí, será em algumas regiões talvez mais, em outras talvez menos, mas mês de julho, já chegamos portanto ao mês 7, mais uma edição do programa, Copa do Mundo chegando em sua reta final, enfim, tanta coisa acontecendo também na música pop, teve festival de Glastonbury, muita gente bacana também vindo tocar no Brasil no segundo semestre aí. E a gente começa mais uma edição do programa. Eu sou o Vitor Diniz, tenho a colaboração aqui do Rafael Seabra, do Jorge Marum. E hoje, módulo especial com Blonde, da Debbie Harry, que completou essa semana 69 anos e segue sendo aí uma referência muito legal dentro do rock, dentro da moda. A gente vai falar muito do Blonde. Eu tive a colaboração também no módulo do Blonde do Márcio Catém, assim como no bloco especial do Joy Division, que teremos ainda hoje também, portanto, um módulo especial com o clássico grupo do Ian Curtis. A gente ainda terá aqui uma entrevista com o jornalista Luciano Viana e outra com o músico paulistano Johnny Munster. Também o grupo friburguense Hello, mais uma vez marcando presença aqui. Mas quem começa os trabalhos é o Kasabian, que fez uma apresentação memorável no último final de semana na Inglaterra, no Festival de Glastonbury, o principal festival de música talvez do planeta aí, ou um dos principais, e o Kasabian, que chega aí com mais um álbum de inéditas muito legal, se firma cada vez mais como uma das grandes bandas inglesas, e a gente abre o programa com o Kasabian, que agora dialoga mais ainda com outras vertentes da música pop. Vamos conferir Kasabian. I'm Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix. Vocês ouviram a banda friburguense Hello, uma banda muito legal que a gente volta e meia aciona aqui no programa com uma música auto-intitulada. Eles que estão cada vez mais aí num crescente muito bacana, conseguiram vários momentos interessantes aí para uma sequência de uma banda. Vale a pena acompanhar os passos dessa banda, cada hora pinta uma coisa legal acontecendo na trajetória deles. O Hello, que é uma das bandas mais legais que pintou aí na cena brasileira, o New Music Express brasileiro, né, aquele clube NME, falou deles muito bem, enfim, vale a pena vocês conferirem. Eu acho muito bacana ter uma banda na região serrana e mais especificamente em Nova Friburgo que esteja com essa proposta e fazendo um som tão bacana. Agora a gente, antes Kasabian, né, e a gente ouve agora uma entrevista com o Luciano Viana, um dos grandes jornalistas aí dessa seara de rock, música pop. No, durante o auge ali do Britpop, a revista Bis sempre trazia matérias muito legais do Luciano lá em Londres, e agora ele está à frente também da festa Block aqui no Brasil e de tantas coisas legais que ele faz, acompanha muitos festivais ainda pelo mundo. E eu bati um papo com ele no Rio de Janeiro e a gente confere agora essa entrevista. Pop Mix está aqui hoje no Rio de Janeiro com o Luciano Viana, jornalista, agitador cultural, né, produtor e de tantas atividades. Luciano, eu gostaria que você fizesse aí, para a gente começar, um paralelo entre o período que você foi para Londres, que foi muito bacana, que a gente lia suas matérias na Biz e tal, e esse atual período que a gente vive hoje. Tudo bom, Vitor? Tranquilo? É o seguinte, cara, eu fui pra Londres em 98, no final de 98, como correspondente da Bis. Chegando lá, eu fiz matéria pra Deus e o Mundo, cara. E eu peguei um período super efervescente lá do rock alternativo britânico, com uns medalhões, assim, da época Blur, Oasis, meio acabando, e uma penca de grandes bandas que são hoje em dia surgindo. E eu acho, numa comparação com hoje em dia, eu acho sinceramente que a cena no final dos anos 90 era, eu acho, bem mais efervescente e dinâmica do que hoje em dia. Hoje em dia eu acho que Londres está muito restrita a uns shows grandes e a festivais, e eu acho que está engessando muito a cidade, engessando muito até a cena europeia, esse lance de vamos todos curtir demais durante o verão e depois no resto do ano vamos ficar meia boca, entendeu? Então eu acho que é bem por aí, cara. Ô Luciano, desse período aí que você estava falando, qual foram os grandes shows e festivais, aqueles que você guarda com carinho na memória? Putz, cara. Vários. Só falando assim, coisas que saíram, né? Aquele DVD do Oasis e o Wembley, eu tava lá, e foi sensacional. Ficou a abertura do Doves e do Happy Mondays, foi uma tarde excelente. Eu fui no show do Paul McCartney no Cavern Club. Quando a Madonna lançou o Music, ela fez uma festa só pra convidado na Brixton Academy, porque tudo com a Madonna é superlativo, então a festinha dela foi no lugar de 7 mil pessoas. Com o Richard Ashcroft lançando a carreira solo dele, abrindo, só no, tocando violão. E, cara, eu fui em 6 Redding, 6 V's, 3 Pucco Pops. Eu viajo, gosto assim, praticamente todo ano viajo pra ir pra algum festival, alguns, né, no mundo, cara. Eu acho uma experiência super legal. Recomendo a todos. Eu lembro de você me contando uma vez num show do Radiohead, no Royal Albert Hall, se não me engano, na turnê do In Rainbows ou do Kid A. Que tal ver aquela banda num momento tão inventivo no palco? Não, foi até mais legal, porque, se não me engano, foi no hiato que eles deram, depois do OK Computer, que eles não faziam show, já tinham uns 2 anos, eles marcaram essa data no Royal Albert Hall, e na época não tinha internet, não tinha esse negócio de venda assim, você ficava na fila para comprar o ingresso. Eu fui lá de manhã, no primeiro dia, comprei, e eu lembro que 3 pessoas atrás de mim acabou o ingresso. A gente acabou, eu peguei um dos últimos, e foi uma tarde, noite, porque lá começava de tarde, é alucinante, porque eles tocaram durante umas 3 horas o que viria a ser o Kid A, e ninguém entendeu nada, porque eles praticamente não tocaram nada do Pablo Honey e do The Band, tocaram algumas coisas do OK Computer, e o resto eram umas jams, assim, cada música durava 15, 20 minutos, assim, foi um show, assim, inesquecível mesmo. Quem gravou, queria até ver algum dia uma gravação disso daí, porque foi muito bom, né, muito legal. Luciano, agora há 20 anos do Britpop, muitas matérias dão conta desse movimento, capa do NME, enfim. Você acha que esse movimento foi tão importante quanto a imprensa inglesa tem festejado? Lá, tudo bem, a gente não discute, mas aqui no Brasil ele ecoou pouco, né? Apenas o Oasis talvez tenha status de uma super banda, o que é uma pena, talvez, né? É que o mercado brasileiro ecoa o mercado americano, na verdade, né? A gente não ecoa o mercado europeu. E como nos Estados Unidos, você deve se lembrar, uns 2 anos atrás, o Blur e o Stone Roses foram headliners do Coachella. No primeiro final de semana o Blur tocou, e depois o Stone Roses tocou para 10% do público. Todo mundo tinha ido embora, ninguém conhecia Stone Roses, ninguém sabia o que era. Aí na outra semana eles botaram Stone Roses antes do Blur. E aí o povo ainda ficou, ainda mais gente para assistir. Mas eu acho que tanto aqui quanto nos Estados Unidos, o Britpop nunca pegou. Isso é uma verdade, nunca pegou. Eu, por exemplo, Embrace, por exemplo, que é uma banda relativamente grande lá na Inglaterra, pô, já vi shows sensacionais em ginásio deles, cara. Em São Francisco eu vi abrindo pro Snow Patrol, assim, entendeu? Tipo, num lugar pequenininho, independente, assim, com 300 pessoas assistindo, prestando atenção, entendeu? Então é bem diferente. Eu até gosto da experiência de assistir grandes bandas inglesas fora da Inglaterra. Sempre ver de perto, ver alguns shows bons. Ano passado eu vi o Stereofonics no México e foi, pô, sensacional. Só fã, assim, assistindo, e foi muito bacana mesmo. Mas é lógico, eles são uma banda classe D, assim, fora da Inglaterra. Com compensação, eu já vi Stereofonics de headliner de festival, né? Então é uma diferença muito grande. Eu acho que deve ser uma diferença muito, muito grande pra eles, né? De repente a própria história entrega isso, né? O The Jam nunca foi grande na América, os Kinks, enfim, são bandas fantásticas. Luciano, em relação às suas outras atividades, a Plox virou uma referência sua, né? Como é que surgiu? E ela se tornou colossal, né? Fala pra gente. A gente tem aqui a Festa Plock. A Festa Plock meio que virou um sinônimo de festa retrô no Brasil. O empresário de diversos artistas de anos 80. A gente já lançou 2 DVDs pela Som Livre. Na verdade, 1 pela Som Livre e 1 pela Sony. Venderam mais de 200 mil cópias, vamos. Então, na verdade, hoje em dia, o que me possibilita viajar pelo mundo assistindo música boa é poder produzir esses eventos que eu produzo no Brasil inteiro. E esse ano a Plock está fazendo 10 anos, e a gente está produzindo uma série de eventos especiais. No segundo semestre gente vai fazer Maracanã, vai fazer a Arena Fonte Nova em Salvador, vai fazer uma penca de festas bem grandes, estão trazendo artistas internacionais, estamos indo, fazendo, botando lojinha para funcionar. Tá certo, Luciano. Vamos finalizar então com você falando de um projeto seu que eu acho muito bacana e que deixa saudade para quem acompanha a música, que eram os festivais que você fazia com as bandas alternativas, né? O London Burning, né? E também teve a revista A Laboratório Pop, que foi muito bacana. Período que deixa saudades e que hoje é impossível com essa era digital, Luciano. Olha, Vitor, eu acho muito difícil, nem tanto o lance de revista, mas acho difícil ter essa união que você tinha na cena. Eu vejo isso muito em São Paulo, na verdade, mais ou menos essa união de bandas. Porque o que acontece, né? Quando eu realmente fui, vamos dizer assim, relevante para a cena, no começo dos anos 2000, eu fazia todas as sextas-feiras na Bunker e a gente botava duas, três bandas para tocar. Então isso acabou criando um costume das pessoas irem, os próprios músicos, se essa banda não tocava, eu ia lá para ver as outras bandas, e acabou, ficava cheio toda sexta-feira, acabou criando praticamente um movimento que a gente chamou de indie é o novo pop, porque acabou ficando uma coisa tão grande que, então, e disso saíram, pô, diversas bandas, como Ramírez, Mop Top, Netunos, tinha ONU, Lasciva Lula, tinha um monte de bandas que, e aí eu levei essas festas para São Paulo também. São Paulo, eu fiz o primeiro show do Bideobalt, primeiro show do Video Hit, primeiro show da Pelvis, então, a gente fazia também no orbital de 15 dias, noites lá super bacanas. E aí isso foi expandindo, até a gente criou a revista Laboratório Pop, que depois ficou só na internet. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho muito difícil, impossível, principalmente numa cidade como o Rio, ter de volta uma cena assim, até porque hoje em dia você tem muitos lugares para sair, muito mais do que você tinha no começo dos anos 2000. Nos anos 2000, praticamente, você tinha uma grande boate no Rio, que era a Bunker, e algumas festinhas. Mas todo mundo, em algum momento da noite, se encontrava na Bunker, nem que seja para ficar do lado de fora. E você não tem mais esse lugar aqui no Rio que você possa sair de qualquer lugar às 4 da manhã e ir para algum lugar e encontrar seus amigos. Não existe mais isso. Então, eu acho isso, vejo isso uma diferença brutal para inibir qualquer criação de cena carioca hoje em dia do rock alternativo. Legal, Luciano, obrigado. Beleza, obrigado, Vitor. Um abraço. Tá aí um bate-papo com o Luciano Viana. Quem quiser conferir novamente, quem perdeu aí o início, essa entrevista está na íntegra em nosso site, popmix.com.br. Muito legal, Luciano Viana fez grandes matérias ali no auge do Britpop nos anos 90, principalmente para a revista Bis. Bom, a gente confere agora Jack White, que está lançando seu segundo disco solo, pelo seu selo também, o bacanérrimo Third Man Records, que ele tem a loja, a gravadora em Nashville, lá nos Estados Unidos, e lança só gente muito legal como Beck, Michael Kiyanuka recentemente, e tantos outros nomes, lança uns compactos muito legais, enfim, é um charme a gravadora do Jack White. Seu segundo disco, Lazaretto, muita gente gostava do primeiro, mas já está se apaixonando também pelo segundo grito solo do ex-líder do White Stripes. A gente confere agora uma música que dá nome ao álbum. Vamos lá. We'll be right back. Tá aí Jack White, e daqui a pouquinho, depois do intervalo, tem um módulo especial com Blonde, da Debbie Harry, que eu fiz em parceria com uma curadoria aí, digamos, do Márcio Catém, que é um dos grandes conhecedores aí da obra do Blonde e que também fez isso em relação ao módulo do Joy Division. E o Márcio Catém foi baixista da banda carioca, friburguense, Farsantes, que a gente, para recordar, confere agora a música Nós, que também tem um clipe muito legal. Vamos conferir. Nascendo com o sol, em cada beijo seu enxergo um paraíso escondido na sua alma. E nós, na sua alma, e nós, vamos cantar e dançar pela cidade afora, embriagados de um amor a queima-roupa. A eternidade virou um instante quando te vi. E agora que a cidade vai ficar bela, com os nossos sonhos para o voo cego, dos nossos corações alados, vamos deixar que a brisa nos carregue. Agora é qualquer nota, porque a cidade vai ficar mais bela, e o brilho dos nossos olhos iluminará. E as ruas que abrem os braços para saudar nossos beijos e abraços, e o brilho dos nossos olhos contagiará. Agora é qualquer nota, porque a cidade vai ficar mais bela, e o brilho dos nossos olhos iluminará. E as ruas que abrem os braços para saudar nossos beijos e abraços, e o brilho dos nossos olhos contagiará. As flores, os animais, o universo, suas galáxias distantes, distantes, nós, Sucesso Pop Mix. Sucesso Pop Mix. Pop Mix.